Faixa 15. O conto da craca. Quando eu estava no internato, às vezes chegávamos atrasados para o jantar e precisávamos dar explicações ao prefeito. Dizíamos, desculpe o atraso, ensaio de orquestra, ou dávamos qualquer outra justificativa cabível. Para as ocasiões em que não tínhamos nenhuma boa desculpa e queríamos esconder alguma coisa, adquirimos o hábito de murmurar. Desculpe o atraso, cracas. O prefeito sempre aceitava compreensivo a desculpa e não sei se ele alguma vez perguntou que diabo seria essa misteriosa atividade extracurricular. É possível que nos inspirássemos no exemplo de Darwin, que dedicou anos da sua vida a cracas, com tal obsessão que seus filhos, ao visitarem a casa de uns amigos, indagaram com inocente perplexidade. Mas onde é que o seu pai põe as cracas dele? Não tenho certeza se conhecíamos essa anedota sobre Darwin naquela época e desconfio que inventamos tal desculpa porque existe alguma coisa nas cracas que parece implausível demais para ser um blefe. As cracas não são o que parecem. Isso se aplica também a outros animais e esse é o tema de O Conto da Craca, asterisco. O grande cientista J.B.S. Haldane apresentou um conto da craca totalmente diferente, uma parábola na qual cracas filósofas contemplam seu mundo. A realidade, concluem, é tudo o que elas podem alcançar com seus braços filtrantes. Elas percebem visões muito vagamente de cuja realidade física duvidam, porém, porque as cracas de diferentes partes da rocha discordam quanto à distância e à forma daquilo que percebem. Essa sagaz alegoria sobre as limitações do pensamento humano e o crescimento da superstição religiosa é o conto de Haldane e não o meu, e me limito a recomendá-lo e prosseguir com meu tema. O texto encontra-se no ensaio epônimo de Possible Words. Fim da leitura de asterisco. Contrariando as aparências, as cracas são crustáceos. As cracas comuns ou bolotas do mar, que incrustam as rochas com minúsculas lapas, ajudam quem está calçado a não escorregar e ferem os pés de quem está descalço. São por dentro totalmente diferentes das lapas. No interior da carapaça, elas são camarões deformados que vivem esperneando deitados de costas. Seus pés contêm pentes ou cestos penugentos com os quais elas filtram partículas de alimento na água. As cracas, ganso, lepidomorfa, fazem a mesma coisa, mas em vez de se abrigarem sob uma carapaça cônica como as bolotas, assentam-se na extremidade de um robusto pedúnculo. Devem seus nomes a mais um equívoco quanto à verdadeira natureza das cracas. Suas plumas molhadas filtrantes lembram uma avezinha ainda no ovo. No tempo em que as pessoas acreditavam em geração espontânea, difundiu-se uma crença popular de que as cracas ganso, depois de chocadas, se transformavam em gansos, especificamente os da espécie Branta leucopsis, cujo nome vulgar em inglês é Barnacle Goose, ou ganso craca. As mais desnorteantes de todas, e quem sabe até as recordistas entre os animais que não se parecem nem remotamente com aquilo que diz sua verdadeira classificação zoológica, são as cracas parasitas como a saculina. A saculina não é nem de longe o que parece. Os zoólogos nunca teriam percebido que, na verdade, ela é uma craca se não fosse por sua larva. O adulto é um saco macio que adere à parte inferior de um caranguejo e lhe penetra o corpo com raízes longas e ramificadas, como as de uma planta para absorver nutrientes dos tecidos do caranguejo. O parasita não só parece uma craca, como também não se assemelha a nenhum tipo de crustáceo. Ele perdeu completamente todos os vestígios de uma couraça blindada e de segmentação do corpo encontrados em quase todos os demais artrópodes. Poderia muito bem ser uma planta ou um fungo parasita. No entanto, no que diz respeito ao seu parentesco evolutivo, ela é um crustáceo e não só um crustáceo, mas especificamente uma craca. De fato, as cracas não são o que parecem. Um fato fascinante. O desenvolvimento embriológico do corpo da saculina, tão extraordinariamente dissemelhante ao de um crustáceo, começa a ser compreendido com base no tipo de genes OCs que foram o tema de O Conto da Mosca das Frutas. O gene chamado abdominal A, que normalmente supervisiona o desenvolvimento de um abdômen crustáceo típico, não se expressa na saculina. Pelo jeito, é possível transformar um animal nadador, pernudo e esperneante em um fungoide amorfo apenas suprimindo genes OCs. A propósito, o sistema de raízes ramificadas da saculina não invade indiscriminadamente os tecidos do caranguejo. Ele mira primeiro os órgãos reprodutivos do hospedeiro e o efeito disso é a castração do caranguejo. Isso é apenas um subproduto acidental? Provavelmente não. A castração não se limita a esterilizar o caranguejo. Como um boi gordo, o caranguejo castrado, em vez de se concentrar em ser uma máquina reprodutora enxuta e dura, desvia recursos para aumentar o seu tamanho, mais comida para o parasita. Asterisco. Discorri prodigiosamente sobre casos de parasitas que sutilmente manipulam a fisiologia íntima de seus hospedeiros no capítulo sobre parasitas The Extended Phenotype. Fim da leitura de asterisco. Para conduzir ao conto final deste grupo, eis uma pequena fábula que se passa no futuro. Meio bilhão de anos depois que a vida dos vertebrados e artrópodes pereceu totalmente na esteira da mãe de todas as colisões de planetas, por fim tornou a evoluir a vida inteligente em descendentes remotos de povos. Os paleontólogos octópodes encontram um rico sítio fossilífero datado do século XXI d.C. Essa rica jazida xistosa, embora não seja perfeitamente representativa da vida contemporânea, ainda assim impressiona os paleontólogos por sua variedade e diversidade. Pesando cuidadosamente os fósseis com a criteriosa avaliação de seus 8 braços e sugando com perícia os detalhes, um doutor polvo chega a aventar que a vida durante aquela era pré-catástrofe era muito mais pródiga em diversidade do que jamais tornaria a ser, pois em alegre experimentação produzia novos e fascinantes planos corporais. Podemos perceber o que ele quer dizer se pensarmos nos animais nossos contemporâneos e imaginarmos que uma pequena amostra dele se fossiliza. Imagine a tarefa hercúlea que se apresenta ao nosso paleontólogo do futuro e tente entender as dificuldades dele ao procurar discernir as afinidades de seus espécimes com base em vestígios fósseis imperfeitos e esparsos. Só para dar um exemplo, como é que se pode classificar o animal da página anterior? Evidentemente, uma nova criatura fantástica que provavelmente merece que se cunhe em sua honra um filo ante seu nome. Um balplan inédito até então desconhecido da zoologia? Asterisco. Plano ou planta do corpo? Fim da leitura de asterisco. Pois não é. Voltemos da fantasia futurista para o presente. Na verdade, essa criatura fantástica é uma mosca. Taumatoxena adreini. E tem mais. É uma mosca pertencente à perfeitamente respeitável família Foridae. Um membro mais típico dos Foridae é mostrado acima. A Megazélia escalaris. O que aconteceu com a Taltoxema, a criatura fantástica, foi que ela fixou residência em um ninho de cupins. As exigências da vida naquele mundo enclausurado são tão diferentes que ela perdeu, provavelmente em pouquíssimo tempo, todos os aspectos de mosca. Sua extremidade frontal, em forma de bumerangue, é o que resta da cabeça. Em seguida vem o tórax e podemos ver os vestígios de asas aninhados entre o tórax e o abdômen, a parte peluda posterior. A moral, novamente, é a mesma da craca. Mas a parábola do paleontólogo do futuro e sua seleção pela retórica das criações estrambóticas da natureza em seus alegres desvarios criativos no morfo espaço não foi contada à toa. Ela se destina a abrir caminho para o próximo conto, todo ele dedicado à explosão cambriana.